Mas abre a gaita, gaiteiro. É, foi sucedeu com o Pátio do Lindo, né? Que foi uma época cuidando umas terras lá no interior de Minas. E aí resolveu dar uma volta pelo centro da cidade, né? No meio da praça tinha um fazendeiro dizendo que dava 20 hectares de terra pra quem fizesse o cavalo dele dar uma gargalhada. Isso, o compadre Odolinho diz: ô, machê, me dá o cavalo na caga, eu faço ele dar uma risada. O compadre pegou o cavalo, foi pra trás da igreja e voltou depois de uns minutos com o cavalo dele que todo. É, o fazendeiro foi aí, né? Aí o fazendeiro foi no cartório e registrou os 20 hectares de terra pro compadre Odolinho. Outro dia, tá lá na mesma praça, tá lecoso, né? E aí, gente, ó, dessa vez eu dou 20 hectares de terra pra quem fizer meu cavalo chorar. O compadre adiantou e disse: mas me dá esse bicho aqui. Pegou o bicho, levou ele novamente pra trás da igreja. 3 minutos depois volta com o cavalo em pranto, sem sangue. Ligeiramente incomodado, né? O fazendeiro foi no cartório e passou os 20 hectares de terra pro compadre Teodolino, que já acumulava com a linha. Mas antes do compadre ir embora, ele perguntou: ô, amigo, agora tu já levou minhas terras mesmo? Tu me conta como é que tu conseguiste? Olha, o compadre mineiro, o pai, ele ria, eu falei pra ele o que o meu acessório, minha pimba, era maior que o dele. E o senhor conseguiu fazer ele rir assim? Ah, interessante, gostei. E pra chorar? Ah, eu tirei pra fora e mostrei.